jogado caro. Me olha com as fotos que cê fica pensando caro. Se é exclusivo, era presente no passado. É melhor com todas do que um acompanhado. Namora otário, namora aí. Que eu pago, tô tomando e não tô sentindo nada. Toca as blogueirinhas curtindo nas madrugadas. Toca as delicinhas curtindo na refugada. Namora otário, meus oitão, caralho. Que eu pago, tô tomando e não tô sentindo nada. Jogado caro, me olha com as fotos que cê tem.